das 11 ao meio-dia, aqui na Rádio Diário Unirei, o programa O Pão Nosso de Cada Dia, uma realização da Primeira Igreja Batista e Presidente do Venti. Para vencer, de segunda a sexta, das 9h30 às 10h da manhã.